Conectando 95,3 FM para toda a nossa querida e distante terra de São Carlos e região. Sim, para todo mundo através do site www.radio.ufscar.br e também ao vivo no portal Fora do Eixo em www.foradoeixo.org.br. Começa agora mais uma edição histórica do programa Independência ou Marte. Lembrando que o programa também é retransmitido lá na Rádio Rock Alive, rockalive.com.br. Esse programa está histórico, edição número 115, porque estamos aqui diretamente de Rio Branco, a capital do Acre. O que estamos fazendo aqui, Felipe? Bem, na verdade estamos aqui encerrando a nossa participação no segundo congresso Fora do Eixo, né? O congresso do circuito Fora do Eixo. Mas dentro dessa nossa leva, dessa nossa safra de programas produzidos na estrada, essa aqui tem a missão aí de resgatar o maior número de atividades e o maior número de cidades percorridas em um só programa, registrando aí acontecimentos de Uberaba, Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal e, é claro, toda essa semana que vivemos aqui em Rio Branco, no Acre. Bom, para saber mais sobre o projeto, acessa lá independenciomate.blogspot.com, que tem aí um resumo semanal com cada programa, tracklist, tem os relatos das vivências que a gente faz aí, andando na estrada e em outros lugares. Dá para comunicar com a gente também em independenciomate.gmail.com, procura o Orkut, MySpace, tem muito material multimídia aí, o projeto gosta de produzir muito material. Bom, é isso aí. A gente dividiu o programa, então, aí, né, entre as participações nas diferentes atividades, aí, Uberaba, Brasília, com o Festival Prévio às Novas Tendências, né, a gente não tinha comentado, e Brasília com o Porão do Rock, na Esplanada dos Ministérios. E aí vamos trabalhando aí todo esse excesso de informação com vocês ao longo desta edição. Bom, começar a falar então sobre o Prévio às Novas Tendências, que aconteceu em Uberaba, né, na semana de 16 a 20, mais ou menos 19, né, de setembro. E na verdade o Prévio às Novas Tendências é um anúncio do Festival Novas Tendências, que vai chegar à terceira edição esse ano e vai ser realizado em novembro, né. Legal que tem uma parceria muito forte ali com a prefeitura mesmo, com a Fundação Cultural lá de Uberaba, e teve uma movimentação muito grande com oficinas, com os shows que aconteceram tanto no Teatro Vera Cruz quanto na Praça Estevão Pucci. E foi muito interessante, a mobilização que teve na cidade foi grande de verdade. Várias pessoas que participaram da oficina, tanto de produção radiofônica quanto de comunicação independente e tal, teve, sei lá, uma faísca assim, né, para começar a produção de verdade, para começar a se integrar mais nessa história toda dos coletivos e aumentando principalmente uma relação ali com o coletivo Megalozebu, né? Legal, acho que além da sua participação na missão aí da gravação e transmissão dos shows, também rolou mais uma realização, né, da oficina de produção radiofônica do Independência ou Marte. Acho que dá uma apresentada nesse contexto aí, já com a apresentação dos primeiros sons que a gente vai conferir da terra do Zebu. Bom, é o seguinte, na oficina foi aberta para a cidade toda, inclusive teve uma divulgação bem legal, né, a partir do contato da Fundação Cultural. E assim, e na oficina a gente, além de esboçar alguns conceitos, trabalhar algumas ideias mesmo em relação à estética, em relação a todo o envolvimento, engajamento, né, na realização de um veículo de comunicação, a gente fez também as transmissões ao vivo dos shows, e botando o pessoal para dentro aí para ajudar a transmitir, para ajudar a gravar. E é o que a gente vai conferir, alguns sons aqui, principalmente de bandas lá de Uberaba. Então a gente começa com o Psicotrópicos, depois vai ter a banda Coquetel Chic, depois a gente escuta o hip hop bem legal ali do Toy, e termina com a banda DCV ali, com rock and roll meio garageiro, descontraído. Lembrando que todas as versões são gravadas ao vivo e tem umas entrevistas bem interessantes, bem importantes aí para conferir. A tracklist completa você encontra no nosso blog, independenciomarte.blogspot.com. Escute diferente. Contou

acho que a gente consegue, com essa aproximação, uma das coisas que o poder público tem mais dificuldade, que é ouvir a todos. O poder público, eu costumo falar que o poder público ele é um pequeno elefante. Ele é muito forte quando ele entra em alguma parada, mas ele também é muito lento. Então as coisas muitas vezes demoram a acontecer. Então, para mim, que estou há 4 meses na Fundação Cultural, foi uma felicidade muito grande descobrir essas iniciativas de vocês, saber um pouco como é que vocês fazem as atividades, como é que vocês produzem cultura, porque se a gente não tivesse se encontrado aí num lance de sorte, através da Letícia, lá na Fundação, talvez a gente demorasse mais um pouco para descobrir vocês. Eu fico muito feliz de na minha gestão, apoiar e dar vazão a essa criatividade, acima de tudo, a essa entrega de vocês, porque o que chama a atenção é que vocês fazem de forma abnegada, voluntária, porque acreditam mesmo no que fazem, né? E o que a gente está fazendo de dar essa oportunidade, de estar sempre ao lado, é obrigação do poder público. Eu fico muito, mas muito satisfeito e acho a iniciativa, essa questão do circuito fora do eixo, essa questão da música independente muito interessante. Enquanto eu estiver à frente da Fundação Cultural, dentro da nossa disponibilidade, sempre que puder, quero apoiar iniciativas como essa, que eu acho que é muito interessante. Fala para um público que a gente não tem o costume de falar, né? Principalmente a gente que está na área pública, a gente fica muito refém das mesmas coisas, das mesmas ideias, né? Então é muito interessante quando vem uma proposta assim, diferente. Tipo, a gente faz a parada, eu ando de skate aí desde os 8 anos de idade, sou skatista, trabalho no skate shop aí, dou um trampo e tal. E é o que eu falo, o conteúdo é dependente, dependente se aceite. Rap é o toy, é a rima do skate. Eu vivo skate, escrevo sobre skate nas letras, escrevo sobre minha realidade e tal. Vejo aquela parada, moro no lugar que, tipo, é periferia também. Vejo aquela parada, vejo sobe, vejo subir, vejo descer, entendeu? Eu tento passar a espazeta também, mas tipo, pelo lado positivo. Eu não vou ficar só batendo em cima do problema, sempre a ideia é trazer a solução de forma inteligente. Essa é a parada. É, tipo, a gente faz o hip hop, né? O hip hop sempre foi assim, a base do hip hop, a base eletrônica e os vocal em cima, né? A gente faz esse hip hop, tá? Tem gente que trabalha com banda e tal, e a gente ultimamente trabalhando a gente, o DJ e tal. A gente trabalha somente com produção, que a gente produz os próprios instrumental. Esse último CD agora que ficou na rádio foi o CD Toy Jonas, esse é dos loucos. Toy sou eu, Jonas é o produtor. Tem muita gente que pensa que o Jonas canta também. Essa parada de um MC com o produtor rola muito na gringa, que no Brasil ainda não tá rolando muito. A gente foi o primeiro aqui da cidade de Uberaba a fazer esse trampo. Um MC com o produtor, Toy Jonas, esse é dos loucos. E nascendo o Triângulo Mineiro e tal, Uberaba é muito forte no rap. Uberaba tem muito talento. Uberaba fica a nível de BH em talento, saca? Em Minas Gerais, Uberaba é o segundo polo do rap. Não perde pra nenhuma cidade e tal. Uberaba é bastante conhecido. Uberaba puxa muito pro lado de São Paulo, porque pro lado de Brasília é mais o gangsta rap e tal. Pro lado de São Paulo é mais o rap tradicional, o underground rap e tal. Tipo, a parada que nós faz o rap, entendeu? Eu vivo a minha realidade, eu não vou falar que fazer aquele rap que eu tô matando, eu tô roubando, sendo que eu tô dando um trampo e tô de boa. E as coisas já tá ruim. Se eu ficar falando das coisas pior ainda, o bagulho só vai... Toy é a rima do skate. Verso não me deu dinheiro, mas se mostrou verdadeiro. Quem tá com nós por inteiro, do lado esquerdo e direito, é o corre certo pra andar. Está a vitória pra cá, pensa raciocinar, só pra escolher acertar. Agradecido de estar aqui, paciência. Essa é a prévia de novas tendências. Aí, manguito sem maldade, vamos que vamos, vagabundo. É isso aí mesmo. Quem vende, quem cobra, quem cobra o que vale nota. Quem sabe e põe a prova, que a rua também reprova. É como escola se aprende, põe em prática, sabendo o que se passa cada letra da gramática. Sem magicar pra entender o que se faz. Se semeia a paz, tranquilidade tem demais. Se semeia o vento, gole tempestade, cura a maldade. E quando se percebe, é tarde. A cita, as treta, não é o cacete, planeta. É o certo pelo errado, estrago dentro da cabeça. Parado no tempo, vivendo o pensamento insano. Entrando, saindo, vendo o filme reprisando. Vamos levando, só não pode desistir. O que importa é isso aqui, não deixa a bola cair. Quanto sou e quanto vai, pra longe demais. Saudade de quem mais, se ele embora vai. Perder, ganhar, a terra é um forno, micro-ondas. E a rima é sempre em cima, só na produção do Jonas. Gente, esse bagulho, que louco, espera aí. A chapa que chapa, as pernas um dia vai cair. Pronto pra conferir, no rádio e no jornal. Rap fenomenal, pra menino nacional. Com a marreta biônica, eu sei quem desde o princípio. Sabe, se é o vício eu sei então, mas só. Se eu me acho dos esculachos, eu passo é pro papel. Eu tô pisando na terra e viajando no céu. Com a mente e a alma, sem estresse na calma. E se caiu fora da área, não é pênalti, é falta. Não adianta pra quem reclamar. Todo jogo tem sua regra e só um que vai ganhar. Quem vende, quem cobra sem paciência. Cada caso é um caso e cada caso é uma ciência. Esse é o hip hop certo, não é aquele que sai xingando a polícia, falando palavrão, falando de crime, é o caralho. O hip hop certo fala de coisa certa. Na minha quebrada tem muita coisa ruim. Ei. Só fica nas coisas ruins, eu vou me afundar, ei, vagabundo. Sabe por quê? Porque quatro, tudo na vida, ei, é fato. No começo eu não achava que seria assim, mas só agora reconheço que tá longe do fim. Satisfação pra mim poder falar pra você de coisas que a gente faz e não consegue entender. Ei. É cada acontecimento que muito me surpreende. É totalmente natural, apenas ninguém entende. Pra que se preocupar com uma grana legal? O maior bem do ser humano é riqueza espiritual e tal. Na escola da vida a gente aprende desde cedo a superar limites e a vencer novos medos. O aprendizado é embaçado, mas realça o brilho. Na caminhada é ele que te dá auxílio. Não tem nota de corte, mas preste atenção. E se você parar no tempo, vai ter reprovação. Nova fase aparece, requer planejamento. Daqui pra frente é outra ideia, outro segmento. É tenso. Daqui pra frente é mais intenso. São versos que eu faço expressando o que penso nesse momento. Pra fazer esse som, é Deus que me ilumina, ele que me dá o dom de levar essa mensagem com certa facilidade. Mantendo a felicidade, mostrar que sou capaz de evoluir mais tarde com a mesma qualidade, vivendo a realidade, mas do lado da paz. É isso mesmo, tamo junto, tá ligado? Vê como é bonito amar, como é gostoso estar apaixonado por você. Agora eu sei como é bom te beijar, te abraçar e te dizer amo você. As mulheres... músicas mais engraçadas que eu já ouvi na minha vida. Foi na sua casa, você me mostrou discos que eu não vou esquecer. E as danças mais modernas que até hoje eu já aprendi. Você vem me dar motivos pra sorrir, me divirto com você. Então se é assim, você pode confiar em mim. Eu sou só seu aonde eu tenho cá. Quero dizer como é bonito amar, como é gostoso estar apaixonado por você. Agora eu sei como é bom te beijar, te abraçar, te dizer amo você. Se a gente se diverte, por que isso não se reflete em confiança? Funciona dessa forma, por que isso não se transforma segurança? Eu sou só teu aonde eu tenho que assinar. Quero dizer como é bonito amar, como é gostoso estar apaixonado por você. Agora eu sei como é bom te beijar, te abraçar, te dizer amo você. Quero dizer como é bonito amar, como é gostoso estar apaixonado por você. Agora eu sei como é bom te beijar, te abraçar, te dizer amo você. Você. Independência ou morte. Independência ou Marte, de volta do calor dos sons da terra do Zebu, prontos para mais um bloco aí de nossa passagem por Uberaba no Triângulo Mineiro. Agora num clima mais amigo, música para jogar para cima de outros trens, só. Ah, uai. Sábado, dia 19 de setembro, o Prévia das Novas Tendências foi realizado na praça Estevão Pulse, né? Então reuniu gente de tudo quanto é lugar aí, principalmente de Minas Gerais, e foi interessantíssimo. A diversidade de sons, né? Bandas de vários estilos diferentes. A gente acabou de escutar, né? Por exemplo, o DCV, que é mais garagem, o Toy, que é hip hop, mas ainda rolou alguns outros sons mais numa onda mais hardcore ou onda mais reggae e tal. Então vamos botar aqui na sequência pra galera escutar, assim, muitas delongas, algumas versões gravadas com exclusividade lá no Prévias Novas Tendências, começando com o Dom Capaz, com a música Fim da Roda. Mais uma vez marcando presença aí o pessoal de Uberlândia, que lançou disco esse ano e tal, o EP esse ano, e fizeram um show muito doido lá, tá, a cidade já conhece os caras, terceira vez que eles estão por lá, tudo, um monte de gente cantando junto, show bem intenso e bem, uma relação de feedback bem grande mesmo com a galera. Não, demorou, posso continuar anunciando, você vai comentando aí os sons. Porta Treco, entrevista com o primeiro poeta, olha o poema. É o seguinte, o pessoal dentro da oficina de produção radiofônica produziu um pequeno programa, né, que a gente fez ao vivo, né, fez a transmissão ao vivo dele, era o momento Porta Treco, então a gente vai colocar no meio aí também uns trechos, junto com umas intervenções poéticas, e ainda o som da banda Os Pato, né, um reggae lá de Minas Gerais, e a gente finaliza com a banda N, lá do coletivo Pegada, esboçando aí a diversidade do festival Prévias Novas Tendências de Uberaba. Vamos que vamos, esse é o Independência ou Marte, Rádio Fiscar, escute diferente. Não sei se você conhece, essa aqui chama Fim da Roda. Vamos junto então. Samba que agora que o fim já vem. Samba não demora, vem aqui meu bem. Por que não, mas vou passar por aqui. Chama que devora, que sentido tem. Se arruma, vamos embora, que alegria vem. E se não chegar, a gente faz por aqui. O meu jeito de ser, esperar pra quê? Deixar a brisa do mar bater, deixar o sonho de lá pra quê? De entardeceu numa roda de alegria, samba mulata, amanhã outro dia vai ver o sol de manhã te fazer esquecer. De entardeceu numa roda de alegria, canta mulata, amanhã outro dia vai ver se isso é bom ou ruim. A canção segue assim. Samba aqui agora que o fim já vem. Samba não demora, pode vir meu bem, por que não? Mas vou passar por aqui. Chama que devora, que sentido tem? Se arruma, vamos embora, que alegria vem. Se não chegar, a gente faz por aqui, ó. Nesse de ser e esperar. A brisa do mar bater, deixar o sonho de lá pra quê? Pintar, desceu uma roda de alegria, canta mulata, pandeiro e folia, vai ver o sol de manhã te fazer esquecer. Pintar, desceu uma roda de alegria, canta mulata, amanhã outro dia vai ver. Se isso é bom ou ruim, a canção fica assim. Eu acho que o trabalho em família só tem pontos positivos, assim, são muito poucos pontos negativos. Eu acho que, no processo criativo é bom que a gente se conhece muito e a gente está sempre junto, trabalhando sempre junto, mora na mesma casa, estuda na mesma faculdade e está sempre junto, conversando, trocando ideia, e a gente se conhece muito bem um ao outro, sabe o estilo de música que gosta, e trabalhar em família é um ponto muito importante, que eu acho que nosso trabalho valoriza muito, é o forte e a família do nosso trabalho, do nosso projeto. Universo Paralelo, em homenagem ao festival na Bahia, Universo Paralelo, galera aí já foi. As luzes batem mais forte com a intensidade do som. Pessoas, um sorriso, dançando a mesma canção. Universo Paralelo, alma. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, paralelo alma. E a cultura alternativa, sativa, nativa, das areias quentes da Bahia. As luzes batem mais forte com a intensidade do som. Pessoas no sorriso dançando a mesma canção. Cercado de palmeiras. Andando pela praia. Universo paralelo, alma. Universo paralelo, alma. Mangue. Tomar um banho de mangue. Tomar um banho de mangue. É isso aí, rapaziada. Vamos apresentar a família Pato aqui pra quem não conhece. Na bateria, o irmão mais velho, Diogo Pato. No baixo, o irmão do meio, Rodrigo Pato. E na guitarra e no vocal, o caçula Lucas Pato. Salve, salve aí, rapaziada. Muito obrigado a presença de todo mundo. Do caralho, tá aqui essa galera aqui hoje na praça. Valeu demais o esforço de todo mundo. Rapaziada da Mega Lanzebu, rapaziada das bandas aqui que tocaram aqui hoje, valeu demais. Valeu, comanda aí, galera. Vamos. Porta Treco. Seu balaio cultural. Salve, salve, galera que está sintonizada na web rádio do Fora do Eixo. A gente está ao vivo aqui do Prévias Novas Tendências. E vamos conversar com o Marcos Oliveira, que participou da intervenção poética. E aí, Marcos, beleza? Beleza, e vocês? Joia, joia. Então, a gente pode perceber nas suas poesias que elas remetem um pouco ao amor, principalmente Meia Luz. Queria que você contasse um pouco para a gente sobre as suas inspirações na hora de escrever. Olha, meu processo com a poesia é muito instintivo. Geralmente eu tô parado ou fazendo alguma coisa, e geralmente me vem uma ideia e eu desenvolvo essa ideia. No caso desse poema, era mais ou menos 2:30 da manhã, eu tava deitando para dormir, aí tinha uma luz, uma meia luz no meu quarto, Eu falei, nossa, a meia luz. Aí eu comecei a desenvolver a ideia da meia luz no poema e virou o poema. É muito instintivo o meu processo de criação. Eu não consigo delimitar a minha criação, não consigo explicar ela. E nessa correria, assim, do dia a dia de hoje, você acha que as pessoas não pensam muito em poesia, elas esquecem a poesia? Talvez, acho que não tem muita divulgação e incentivo de poesia hoje em dia. Até inclusive nas escolas, o jeito que tratam a poesia é um jeito muito ruim, que não dá nenhuma vontade de você ler poesia, de você escrever poesia. Mas mesmo assim, a galera que escreve resiste, mesmo no underground. Redundante igual não para. Não diz para. Dispara. Tempo. Adentro absorto. Pêndulo inerte no parapeito da consciência, circundado pelo vácuo desconexo, semicírculo fiado na teia da tarântula. Onívora, busca o sólido ao etéreo, tatuando em seu dorso o signo da metamorfose. O pelo, quase e a tarântula cai de sua concretude fixa, fechada em si mesmo, reconstruindo, sem o auxílio do tempo, sua teia inconsútil. Vamos lá, acabado. A gente vai tocar as músicas de nossa autoria. A gente foi, já anunciou aqui o MySpace, n.com.br, tem o site, enfim, quem quiser procurar de alguma forma, tá na internet, muito fácil encontrar. Temos um álbum gravado em inglês em 2004, em português em 2008, todos disponíveis gratuitamente na internet. Quem quiser é só buscar lá ou então conversar aqui com a gente. Tem disco que tal. Quem que puder ajudar, isso é muito bacana. Acho que diversidade é uma palavra muito interessante para os festivais de música. Assim. Toca-se reggae, toca-se rock, toca-se de tudo. E o interessante é todo mundo estar aberto para escutar esse tipo de coisa. Da mesma forma que se você não gosta de alguma coisa, outra pessoa pode gostar. Eu acho que todo mundo tem o direito de escutar e de fazer a música que quiser. Muito obrigado para todo mundo. Vamos lá, mãe da gringa que a gente fez. It's your weekend. And you wanna start again. Why yet? Then all I need to do was to make me see it's a great I'm Independência ou morte! É isso aí, de volta à espaçonave Independência ou Marte, mais uma edição aí produzida na estrada. Estamos em Rio Branco, a capital do Acre, um programa aí de rotas, e vamos, né, viemos passando por Uberaba, interior de Minas Gerais, Brasília, a capital do Distrito Federal, até chegar aqui no Acre, e na verdade pessoas que a gente encontrou em um desses pontos estão aqui juntos de novo. E, na verdade, contatos virtuais foram feitos nesse caminho e se presenciam aqui. Mas tudo isso que eu estou falando, na verdade, é para falar sobre o Festival Porão do Rock, que rolou na Esplanada dos Ministérios, né? O Porão é um dos grandes festivais aí do Brasil. E nessa sua 12ª edição, pela primeira vez foi realizado, né, de forma gratuita. Em algumas edições ele optou pela estratégia, né, de trazer grandes atrações e cobrar ingressos, né? Enfim, a preços um pouco mais altos. Isso gerou uma crítica do público roqueiro de Brasília, mas que dessa vez se reencontrou totalmente com o rock brasiliense, já que a própria programação do festival foi pensada para apresentar essa história pra gente. É, não, que Brasília vai completar 50 anos de vida, né, em 2010, em abril de 2010, e daí a programação do Porão do Rock desse ano foi especialmente pensada, né, para isso. Então reuniu inclusive grandes nomes aí do mainstream da música de Brasília e músicos da nova geração também. Foram dois dias bem intensos de shows lá na Esplanada dos Ministérios, né, sábado e domingo. Teve o palco Pílulas ainda, que tinha vários artistas mais novos, né, de uma nova geração. E principalmente o Felipe esteve lá presente, né, fazendo a transmissão na Rádio Abrafim. Depois a gente se encontrou no domingo, trocou, né, exatamente, trocou de posto, eu, jovem, fiquei transmitindo lá. Mais outro camarada que estava na conexão forte, retransmitindo o sinal, acompanhando de tudo, quase monitorando de longe, é o camarada Cid, da Porto Velho Caos, que está aqui com a gente em Rio Branco, né? Depois de ter trocado ideia virtual, a gente se encontrou pessoalmente. Tudo bom, Cid? Bem-vindo aí à nave marciana. E aí, salve pro pessoal aí que acompanha a nave. E realmente, né, cara, a gente estava acompanhando aí, monitorando, e é isso aí, a cena rock. Eu fiquei imaginando quando me falaram que tinham mais de 8 rodas de... entre o público lá, hein? Que sensação, né, cara? Sepultura, não tem como ficar quieto. Então, o Porão do Rock aí foi um atrativo pra gente aqui do Norte, que agora, graças a essa ferramenta que é a internet aí, a gente pode acompanhar coisas que, porra, acontecem lá do outro lado aí, do estado, do país, ou, enfim, né, do mundo. Ah, acho que é legal de falar que além dessa monitoração aí, né, tava rolando a retransmissão, né, você tava pegando o nosso sinal, jogando ele pra uma galera grande conectada lá, né, através do projeto da rádio, do Porto Velho Caos. Pode contar rapidamente aí pra gente a história disso aí e como que foi a emoção de estar retransmitindo esse sinal esse dia, até pra gente também estimular, né, convidar mais gente a estar compartilhando os sinais aí com a gente. É, a sensação do trabalho foi de dever cumprido, né, cara, porque o intuito nosso também é esse, é estar fazendo conexão, trabalhando com rock and roll em geral, né? Arte, cultura, como diz o Porto Velho Caos, né? É cultura e arte organizando social. A gente passa por isso aí. E é uma web rádio aí do norte do país, né? Rondônia. E, porra, é incentivo pra galera, tanto local e agora fazendo conexões aí pra poder divulgar mais e mais, né? Sempre. Festival que tá acontecendo, né, aí no Acre também, a gente possivelmente fará a conexão, né? Bom, acho que a gente pode partir aí para conferir os sons, né? Como sempre que a gente participa aí das transmissões de festivais, a gente volta com este material aí em primeiríssima mão, né, para ser apresentados para vocês. Eu vou comentar algumas dos shows aí e deixo a última do bloco para o Cid apresentar. Na verdade, o Little Quay, eu acho que quem pode comentar melhor, que eu sou jovem, já que foi um dos shows da minha troca de posto e eu não estava presente lá. Bom, Little Quay é uma banda que ficou razoavelmente conhecida no começo dos anos 90. É formado pelo Gabriel, né, que depois montou Autoramas, o Zé Ovo, o cara que andou meio sumido aí, mas na verdade sempre trabalhando com música, fotografia, com várias artes. E o Bacalhau, né, batera, que já rodou várias bandas. E o trio figuraça, né, os caras, sei lá, estão intrinsecamente ligados a um movimento underground no começo dos anos 90. Chegaram a ter o lançamento por gravadora depois, mas sempre se mantiveram meio à margem, assim. E fazia um tempo que eles não se reuniam de novo pra fazer o show. fizeram, sei lá, dos shows que eu fiquei, um dos melhores, assim, que eu achei mesmo. É, os caras totalmente irreverentes no palco, amigos, tirando barato mesmo em cima do palco e todo mundo curtindo, né? Pressão sonora bem forte, três negros arrebentando tudo, tirando onda, letras escrachadas e todo aquele esquema que todo mundo conhece. Bom, a gente vai escutar, né, pra começar o bloco aqui, a música chamada Cigarette, gravada ao vivo lá no Porão do Rock. Bom, continuando, a gente ouve Detrito Federal com a música Palestina. Essa é uma banda lendária do cenário punk de Brasília, uma banda, né, com poucas... É difícil você encontrar material gravado dos caras, mas uma atividade de shows constante, um público fiel. E aí você via os caras no palco, você via que era aquela coisa, né, o pessoal já mais adulto, né, digamos assim, mas com aquela sinceridade de que era punk desde muito novo. Isso, na verdade, o que traz pra banda, assim, é um aumento da pressão, e foi um dos melhores shows, assim, na minha opinião. Depois a gente confere aí a grande atração internacional do festival, Eagles of Death Metal, com a música Cherry Cola, uma banda, quem se apresentou antes deles foi a banda goiana Black Drawing Shocks, e rolou aí todo um astral, uma identificação artística, uma história que pode dar muito o que falar aí para mais uma banda brasileira, mas vamos conferir com eles aí a faixa Cherry Cola, e fica pro Cid aí o anúncio do último som do bloco. É, o pessoal do Sepultura vem fechando o bloco aí com o Alex First, né? Deve ser aí, Moloco. Pô, foi a primeira que abriu, né, aliás, o festival. E a gente tava acompanhando lá, caralho, velho, vou falar pra você. Um abraço aí pro Derek Green, né, o irmão do Inayan. É isso aí, você confere aqui o Sepultura, então. Beleza. Lembrando, você está na Independência ou uma arte, escute diferente, minha gente. Obrigado, galera. Little Quail and the Mad Birds. Porão do Rock. Um grande abraço a todo mundo. Tchau. Valeu. Valeu, galera. Muito obrigado. Get up this road! I will take care of you, baby. I swear to you as a Southern gentleman, I love you and I will take care of you. Can you dig it? Thank you. go. You keep running through the maze of resistance. Rapid self-serve. One way to get you in your left if there's a traffic route. Won't be more than saving you. Meaning built to save your run. Then you're on your middle road. The local legs go. What's it gonna be then? Hey! Independência ou Marte, a gente deu uma passada aí, então, né, por Uberaba, por Brasília, né, por onde o rock prévia as novas tendências. Agora vamos falar do que a gente veio fazer aqui em Rio Branco, no Acre, que é onde a gente está transmitindo, onde a gente está gravando, né, esse programa que faz um panorama aí sobre os últimos acontecimentos. A gente veio para o segundo congresso Fora do Eixo. Como tentar explicar um pouco, né, a gente participou do primeiro congresso Fora do Eixo ano passado lá em Cuiabá. Tem um envolvimento cada vez maior, né, com essa movimentação cultural, e não tinha como a gente ficar de fora do segundo congresso Fora do Eixo. Então a gente veio numa equipe de 9 pessoas de São Carlos aqui se envolver diretamente com essa construção, esse processo cultural, né? E aí, a partir do momento em que a gente está aqui participando, o projeto Independência ou Marte também se entende dentro de um novo universo, né? Acho que a partir de agora. E nós, na verdade, temos diversos timbres de voz, diversos sotaques, né? Diversas pessoas que eram contatos virtuais, que estavam próximos da gente na construção dessa rede, e que agora a gente tem aí a oportunidade de ouvir a voz delas para ajudar a gente um pouco aí a entender um panorama aqui deste segundo congresso Fora do Eixo que aconteceu na cidade de Rio Branco, a capital do estado do Acre. Aí quem vai conversar com a gente, então, é o Gabriel Cardoso, que se conecta mais uma vez aí diretamente, né, representando, no caso, a cidade de Recife, capital do Pernambuco. Vamos conversar também com o Bernardo, de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul. Com a Marielle Ramírez, né, do Espaço Cubo, de Cuiabá. É uma galera que a gente tem um contato próximo, né, e que muitos deles já participaram do programa. E a Marielle, né, faz aí a sua primeira participação também. E o Johnny Sucks, João Lucas, da Fósforo Cultural de Goiânia, batendo um papo com a gente. E a gente vai jogar com esse conteúdo, né, de uma forma sensorial, misturando aí, né, essas impressões, esses comentários, alguns sons que pudemos também entrar em contato aqui de bandas da cena de Rio Branco. Bom, lembrando que o tracklist você pode conferir no independenciomate.blogspot.com, que a gente vai conferir aí alguns blocos. Premiado pelas entrevistas e vozes femininas aqui de Rio Branco, no Acre. Vamos lá, então. Independência ou Marte! Eu sabia que o Congresso ia ser assim, um termômetro e uma ferramenta de mensurar o tanto que a gente cresce, o tanto que a gente quer crescer, né, e o tanto que a gente pode crescer. Acho que assim, o bacana do Congresso é que é realmente isso. A gente consegue mensurar o tamanho da perna e o tamanho que a gente quer que a perna tenha, né, agora. Assim, as respostas, elas crescem, as respostas, elas sempre são... Elas são inquietantes mesmo, assim. A gente tem que dormir menos, tem que trabalhar mais. Né? Assim, todas só se deram, só aconteceram por estarmos aqui afim, né? Afim, se apresentando, se posicionando, entendeu? Para que a coisa gire um pouco mais rápido, né? De dar celeridade nesse processo e levar isso para a cena local, nesse time dessa celeridade, né, que é, acho que é o maior desafio é esse, né, de levar para a cena local o que o circuito fora do eixo tá sendo agora. Acho que esse, acho que para mim, esse é para o coletivo, é o trampo maior. É, pensando no Congresso, na região norte, nossa, para a gente é um puta desafio. Enquanto a gente pensou em fazer no Acre ano passado, a gente já sabia que ia ser muito foda, né? Apesar de ter todo esse apoio, esse namoro com o poder público aqui, né? Que já virou fazer. Casamento, na verdade. Na verdade, acho que superou a expectativa de muita gente, né? Não só da Regional Norte, mas de todo mundo do circuito, acho que superou muito, né? E, pô, agradecer, nossa, reencontrar a galera numa outra vibe já, nossa, velho, entendeu? É o combustível. Né, saber que daqui a um ano a gente vai estar muito mais pirado nessa onda. Daqui a um ano a gente vai estar tipo, já pensando na Argentina, na Guiana Francesa, que é vizinha nossa. Entendeu? Já, enfim, expansão mesmo. Né? Só que além da expansão é a manutenção e a celeridade desse processo. Acho que isso também é muito importante, a gente não pode esquecer. E eu acho que assim, cada vez mais as ferramentas elas estão se consolidando, cada vez mais. Né, a própria galera que produz assim, isoladamente, já vai se linkando, já vai, entendeu, pegando já o processo. Havaí, cozinha em casa, pra mim, na lata, sardinha, de novo, fogo, sozinha. Galera, mais uma vez eu quero agradecer o coletivo Catraia pelo convite. Muito obrigada. E a vocês pela presença. É bacana que a gente costuma dizer assim para as meninas, quando a gente se encontra com elas: ah, e aí, vamos fazer uma reunião de mulher, de repente a gente discutir qual é o papel da mulher mesmo nessa movimentação toda, onde que elas estão situadas. E geralmente nesse primeiro momento todo mundo fica meio assustado: pô, mas nós vamos fazer uma reunião de mulher, mas qual que é o intuito de fazer uma reunião de mulher? E aí você começa a discutir que questão de gênero mesmo, por exemplo, vamos avaliar a composição de força do circuito, né? Tem os grupos, e aí a gente vê as posições de destaque, quem está ocupando são os homens. Acho que a abertura do Congresso mesmo foi muito sintomática, quando a gente estava ali na frente, na apresentação, e você vê que representantes de grupos, dos coletivos na maioria, eram representados por figuras masculinas, né? E tinham poucas ali que estavam ali representando, geralmente porque a figura masculina que está no processo de articulação, ela não estava lá. E isso fez a gente pensar: poxa, tem um monte de menina no circuito que está ocupando posição estratégica, são aquelas que ficam ali na base, recebem a força de trabalho, acomodam, colocam na equipe, estão ali no processo de formação constante com a base. E aí essas pessoas, geralmente, a gente nem sabe quem elas são. Os homens, geralmente, por eles estarem circulando mais, eles estarem no processo de mobilização dos grupos, estarem tendo que falar do circuito, mais estarem naquela coisa de passar o que está sendo realizado, e para eles têm mais essa desenvoltura de chegar, falar e ocupar o espaço. E aí acaba que a questão de gênero ela começa aí, né? Você vê que quem está nesses espaços aí, geralmente, são os homens. Aí a gente se pergunta por quê. Acho que esse é o ponto de partida, para se pensar na coisa da mulher mesmo, o papel dela hoje. Foda. A gente já tinha noção do quão foda ia ser o Congresso, né? Até pela virada de mesa, na verdade nem virada de mesa, porque era um processo que estava caminhando para isso, mas o processo de reconfiguração do circuito em pontos, né, no momento que a gente estabeleceu que cada coletivo ele iria se articular em ponta, estando ligando um ao outro, a gente conseguiu mapear a rede, trabalhar mais a identidade do circuito, porque o coletivo ele se empoderou mesmo, né, nós somos o circuito fora do eixo. Eu acho que o Congresso foi o passo definitivo para isso, os coletivos se sentirem mesmo nessa construção, né? Às vezes a gente ouve, ah, mas o que, que o circuito fora do eixo ele possibilita aos coletivos? Os coletivos são o circuito fora do eixo. Acho que a pergunta que a gente tem que fazer é o que, que a gente precisa fazer para desenvolver mais o circuito e integrar mais pessoas, né? Então, acho que o Congresso deu muito essa perspectiva do coletivo ele se identificar como protagonista também nessa construção, e que é um trabalho que está começando, e que se a gente parar para pensar, tem anos, anos e anos de luta ainda. A gente tem pelo menos aí, imagina, a rede ela vai crescer para o Brasil, a gente está cada vez mais vascularizado, espalhado pelo território nacional, a gente começa a trabalhar conexões com outros países, a gente já tem pontos, começando a trabalhar pontos na Argentina, trabalhar pontos na Bolívia, trabalhar com o Grito Rock, principalmente, que ele é um grande vetor, consegue fazer a coisa toda se espalhar mais. A gente vai caminhar para ocupar a América Latina, ocupar a África. A gente está começando um trabalho ainda de muito tempo. Então, quando a gente vem e faz um congresso, é para realmente falar assim, quem está junto, quem que é o núcleo durável, e o núcleo durável está junto. Então, espera aí, gurizada, vamos tocar a bola para frente, porque senão é foda. Independência ou morte! Um par de sapatos, um lenço no chão. obrigada, gente. Olha, a história do Acre, ela foi... ela é contada através dos nordestinos que vieram para cá na época da borracha, principalmente os cearenses. Então, não existe um acreano que não tenha uma descendência nordestina. E a maioria das pessoas que residem, que moram aqui em Rio Branco, tem um avô que é pernambucano, tem um tio que é cearense, e principalmente cearense que a gente acha em todo canto, né? Então, essa fusão é muito fácil, porque a gente... existem os ritmos de raiz daqui, os baques, como eles chamam, e existe também essa raiz nordestina no sangue de cada criano. Então, por isso que eu me sinto em casa. As pessoas aqui, como eu te falei a princípio, têm um calor humano. Não sei se por conta dos 45 graus, e eu tenho uma foto no meu Orkut, 49, lá na praça, marcando. Então, a gente tem um calor humano e as pessoas recebem a gente muito bem. E eu vim para cá e não quis mais sair. O que não falta em Rio Branco é calor humano, pode ter certeza. Estou aqui no Acre já há 18 anos e muito trabalhando em cima da música regional. Eu, quando vim para cá, eu já tinha um trabalho já lá em Pernambuco. E, a princípio, eu não dei continuidade assim que cheguei, mas logo depois a música está no sangue e eu comecei a participar dos movimentos. E hoje a gente já tem um trabalho, mais ou menos, um trabalho que a gente já pode levar para mostrar. A gente tem viajado, tem levado esse trabalho para fora do Acre e tem tido uma receptividade muito boa. Pescoção. sangue, eu vou ter que defender. Que comecei a fazer em 93, que foi quando eu participei de um festival aqui em Rio Branco, chamado FAMP, Festival Acreano de Música Popular. E a música que eu interpretei ganhou o festival. Então, daí pra frente, comecei a juntar recortes, jornais e tal, fazem 16 anos que isso aconteceu, né? Ah, o grupo agora, eu tive que mudar de grupo, batera, tivemos problemas e tal, eu tive que mudar de grupo, tem 3 meses que eu tô ensaiando com essa galera. O mais novo tem 22 e o mais velho tem 25. É muito legal, porque eu tenho 36. E a gente faz uma troca mesmo, bem gostosa. Sinto que a música, os sons do Brasil estão se comunicando, sabe? Eu escuto coisas de, por exemplo, sei lá, São Paulo. E a sensação que eu tenho é que eu estou dialogando musicalmente com essas pessoas mesmo sem conhecê-las. É, a gente procura falar da floresta, que é o nosso diferencial, né? Como eu falei no início do show, a cidade surgiu com o rio. As pessoas vieram pelo rio, por meio fluvial, né? Então a gente tem uma história forte ligada ao rio de água doce, que é o rio Acre, que conta a nossa história. É, o nosso som fala disso. Eu tenho uma relação mesmo com alguns índios, eu tenho vários amigos que tocam, indígenas que tocam violão, que cantam, tenho amigos que cantam na língua mesmo da nação que eles nasceram, então eu tenho essa troca com eles, sonora também, né? E eu nasci aqui, a minha casa fica num bairro na beira do rio, então a gente chama aqui os ribeirinhos, né? A minha mãe morou até os 16 anos no Seringal, porque geralmente as pessoas aqui são netos de cearenses e tal. Os meus avós eram cearenses, a minha mãe nasceu no Seringal, viveu até os 16 anos lá. Então, é uma salada dessas informações, né? Eu nasci na zona urbana, mas a nossa relação com a zona rural fica a 15 minutos. Então, é muito forte, assim, a coisa do seringueiro, do ribeirinho, do caboclo, do indígena, né? É, mas é uma relação natural, assim, porque... eu vivo aqui há muito tempo, então as coisas vão surgindo, né? Aquele desejo de fazer som, mesmo aqui no meio da floresta, um pouco mais distante, assim, dos grandes centros. Mas o nosso desejo de fazer é o mesmo da galera que mora no Rio Grande do Sul, em São Paulo, na Bahia, no Egito, né? É o nosso desejo de fazer som, de estar aqui nessa movimentação que a gente está agora. Esse desejo é universal, né? É por isso que a gente faz. Aperto do teu abraço. Independência ou morte! Bom, de volta à Independência ou Morte, esse primeiro bloco aqui sobre o Congresso Fora do Eixo, a gente conferiu algumas vozes aí falando sobre o que aconteceu essa semana, junto com o som de Ana e os Lobos, Kellen Mendes, Dani e os Nobres e a Vanessa Padrão e Pimenta de Cheiro. Bom, vamos conferir mais algumas ideias aí, então, tentando esboçar cada vez mais um panorama, linkando os quatro pontos do país aí, várias pessoas que estiveram reunidas e que estão envolvidas de verdade aqui na construção deste novo contexto cultural brasileiro, né? Exatamente, aí na sequência a gente confere um pouco da presença do rock and roll aqui em Rio Branco, na capital do Acre. Isso são só, na verdade, né, as musicalidades aí relacionadas ao Congresso Fora do Eixo, já que na próxima semana a gente vai estar trazendo aí toda a cobertura do Festival Varadouro. Mas vamos agora aí com o som de bandas aqui da cena de Rio Branco, Durango Kid. Vamos ouvir também o Ultimato, né, banda de Rondônia, que se apresentou aqui durante o Congresso, além do Macaco Bong, que participou da programação musical do segundo Congresso Fora do Eixo. A gente ainda coloca um som do Pia Vila, com a participação da Kellen Mendes, que tocou no outro bloco também. Pia Vila é praticamente o Iggy Pop Raul Seixas aqui de Rio Branco, figuraça, roqueiro nato, vários anos de carreira, lançou algumas coisas muito interessantes, fez um dos melhores shows aí desses dias do Congresso. A banda reúne vários músicos importantes aqui da região. Legal falar que os músicos aqui da região, eles têm um processo de rotatividade bem legal entre as bandas, como eles mesmos falaram, é praticamente uma suruba musical, todo mundo trabalha com todo mundo ali, ficou bem interessante. Vamos trazer um pouco aí desses sons gravados aqui para ilustrar junto com as ideias esse segundo Congresso Fora do Eixo aqui em Independência ou Marte. Escute diferente. O som nasce é quase certo, outra vez vai começar. Se o que eu tenho é quase nada, pouco eu tenho pra te dar. Se o tudo é nada, nada mais. No meu peito a certeza é o amor quem vai vingar. Vou colhendo as tempestades que o vento vai soprar. Termino então meu dia em paz. Mas não me encontro mais fora a madrugada. Já que eu não posso me acostumar, só me resta te deixar em paz. É quase certo, outra vez vai começar. Se o que eu tenho é quase nada, pouco eu tenho pra te dar. Se o tudo é nada, nada mais. No meu peito a certeza é o amor quem vai vingar. Vou colhendo as tempestades que o vento vai soprar. Termino então meu dia em paz. Mas não me encontro mais fora a madrugada, meu pai. Já que eu não posso me acostumar, só me resta te deixar em paz. Em paz. Menina bonita, me faça um favor, me xinga, me ri. pode. Bacuri, Independência! Ou morte! Pois é, velho, o seguinte, eu tenho desde que a gente começou a falar do congresso lá no segundo trimestre do ano, eu já tava com uma pilha muito forte, assim, de que o congresso seria algo fundamental, não só do ponto de vista do conteúdo que a gente ia desenvolver aqui, mas das relações pessoais, assim. A gente trabalha no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, interior. Até tem aeroporto e tal, mas não é... É caro chegar lá por avião. Então, se você vai a Porto Alegre, você tem que pegar um ônibus, dá 4 horas. A gente, tipo... pessoal... Ah, o Acre é muito longe. Santa Maria no Rio Grande do Sul é tão longe quanto o Acre. Assim. A gente está nas duas pontas extremas. Assim. O Iapoque é o Chuí está do ladinho e o Iapoque está perto aqui. Então, eu estava nessa verve, assim, de vir com energia para falar com todo mundo o tempo todo, porque eu sabia que tinha uns parceiros que eram muito fodas, que a gente se conhecia na lista, que a gente trocava ideia no MSN, mas é muito diferente chegar aqui e conhecer a pessoa pessoalmente, sacar qual é a energia do cara. Eu acho que esse foi um momento muito importante para a lógica de um congresso. Esse é um momento importante para a lógica de qualquer congresso. E aí, seguinte, a gente chega aqui, eu achei que a gente não ia ter todo esse potencial de desenvolvimento de conteúdo e fiquei surpreso com a nossa capacidade de elaboração. A gente desenvolveu muito conteúdo em 5 dias, velho. Então, assim, eu acho fantástico, assim. Por um lado, se pensar autogestão, economia solidária, frente de trabalho diversas. E isso sendo pensado na juventude, que tem boa parte dela um recorte roqueiro, assim. Isso é inédito. Então, para mim, o Congresso hoje, para mim, o que define o Congresso, eu falei isso em plenária já, é a potência e o fato de gerar algo que é inédito, entendeu? O Congresso foi uma injeção de adrenalina no coração e é para passar um ano sem dormir, entendeu? A galera vai trabalhar full. Eu já sabia que a gente ia criar relações novas, interessantes, por se encontrar, como eu falei antes. Agora, eu não sabia que a gente, eu não imaginava que a gente ia conseguir gerar tanto conteúdo quanto a gente gerou, porque foi muito conteúdo que a gente gerou. Foi muita informação que a gente transformou em conceito, que a gente transformou em dados, em perspectivas de trabalho, em cronograma de trabalho, enfim. É isso aí, velho. De tchê, só pra frisar que é gaúcho. O nome dessa música que a gente vai tocar agora devia ser Eu Já Falei Demais. Vamos lá. Ultimato, Porto Velho, Rondônia. cima da pedra, onde eu brinco, meu irmão, onde eu brinco, mamá. Valeu, mano. Até a próxima, meus brothers. Tudo de bom. Aê. Essa foi a banda Ultimap. Muito obrigado, muito obrigado. Aqui no Congresso, a oportunidade de se ouvir o que a pessoa tem a falar e trocar ideia e conhecer, ficar no quarto com pessoas que você nunca imaginou que você... Tinha gente que eu nem conhecia ainda, mesmo estando nas listas, nem por internet, e aqui rola essa troca, conversa sobre... Não só sobre um processo só, que é esse do Fora do Eixo, mas sobre a realidade local de cada lugar. O pessoal no estado de Goiás não tinha uma articulação com o interior, não conseguia fazer nada, e Goiás tem muito tempo já que tem esse movimento de música e cultura independente. Só que foi sempre feito de uma forma não igual é hoje. A Monstro tinha aquela característica de uma empresa que trabalhava com isso, mas que até hoje já está participando de outra forma, mais com a cara da perspectiva que a gente trabalha. E o pessoal do interior de Goiás também, todo mundo articulado, mesmo lugar que nem tem coletivo ainda, cidade que despertou só interesse, já veio pra cá, mesmo sem ser coletivo, pra observar e captar informação pra poder levar pra cidade dele e transmitir pro resto do pessoal. E hoje a galera já tá começando a entender que é uma revolução mesmo, saca? Todo mundo já percebeu que você vai ter que ser colocado à prova de tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você cria. E aqui a gente tá dando... criando pilares sólidos, sabe, para sustentar essa ideia no amadurecimento das relações interpessoais, da comunicação entre um e outro. Sabe? Saber que a gente tem hoje estruturado reuniões que a gente saca como vão rolar, e o Congresso, os eixos temáticos do Congresso, que são o direcionamento que vai guiar a gente no planejamento seguinte. Então, o fato de ter me encontrado com o Ivan aqui da Rede Ceará de Música foi muito, velho, foi primordial, porque agora a gente tem, assim, a movimentação no Nordeste estava rolando com o Lumo em Recife, o Mundo na Paraíba, o Nós em Natal e a Rede 100 no Ceará. E os outros dois coletivos que não vieram, de Natal e de João Pessoa, conectava essa rota, né? Mas eu e Ivan, a gente está, e junto com Pablo e Thales também, e Felipe, a gente vai começar a desenvolver um projeto agora de circulação mesmo ali na área, para tentar aglutinar o máximo de força. Já tem uma galera que entra em contato ali de Aracaju para fazer parte do Fora do Eixo, de Mossoró para fazer parte do Fora do Eixo, que já tem alguma coisa desenvolvida. A galera lá de Mossoró tem já um festival de economia solidária já muito bacana rolando. O pessoal de Aracaju também já movimenta a cena de um jeito massa lá há um tempo, de forma bem colaborativa. Então, assim, a galera vai ecoando o grito dessa revolução, assim, e a galera vai percebendo que a melhor forma de tá crescendo é tá vislumbrando o crescimento do próximo, assim, saca, velho? De tá se abdicando total de isso que a galera falou aqui, o Congresso serviu pra deixar isso transparente, assim. A próxima música a gente dedica pro Bruno da Ultimato, tá pedindo desde a outra vez que a gente veio aqui pra tocar Shift. Aê, Bruno! Independência ou morte! Chegamos no final, então. Isso daí, Independência ou Mate. A gente conferiu dois blocos, né? Um sobre o Rock em Rio Branco. Antes a gente teve um bloco de vozes femininas, uma MPB com mistura regional aí da som aqui de Rio Branco no Acre, lugar onde estamos realizando esse programa, programa de número 115, que teve um panorama também sobre prévias novas tendências de Uberaba e o Porão do Rock em Brasília. É isso aí, na próxima edição, ao que tudo indica, estaremos aí de volta aportando na nossa querida São Carlos para fazer o programa ao vivo dos estúdios da Rádio Fiscar, levando, entre outras coisas, para vocês a cobertura do Festival Varadouro, 3 noites de muita música que aconteceram aqui em Rio Branco, no Acre, tudo gravado e transmitido ao vivo também pela gente na internet. Então preparem-se para mais uma edição recheada de bootlegs históricos na semana que vem. Bom, por enquanto acesse independenciomate.blogspot.com, manda um e-mail também pra gente, independenciomate@gmail.com, procura lá MySpace, Orkut, o que mais, comunique-se com a gente, venha fazer parte deste universo que estamos por aí. Falou! Independência! O Marcos!